Essa música a gente tem um vídeo gravado no programa Independência ou Mate da UFSCar, da Rádio UFSCar. Só procurar no YouTube também, Jacques Villeneuve Experience. Agora tem cachorro quente na Barraca Verde, ó. Tá avisado. Quero